Mais uma pra todas as favelas. Mais uma, só mais uma. É o cara que manda em São Paulo. É o DJ Sassá, tem que respeitar. É o DJ Sassá, tem que respeitar. Eu tô machucando essas putas que tá me olhando. Tô colocando, eu tô maltratando. Tô machucando essas putas que tá me olhando. Tô machucando essas putas que tá me olhando. Mais uma pra todas as favelas. Mais uma, só mais uma. É o cara que manda em São Paulo. É o DJ Sassá, tem que respeitar. Eu tô machucando essas putas que tá me olhando. Tô colocando, eu tô maltratando. Tô machucando essas putas que tá me olhando. Tô machucando essas putas que tá me olhando.